Oxalá, meu pai, oxalá, meu pai, balanceia, mas não cai. Oxalá, meu pai, oxalá, meu pai, que é teu filho de fé, balanceia, mas não cai. Oxalá, meu pai, que é teu filho de fé, balanceia, mas não cai. Antes não acreditava, apanhei por ser cabeçudo. Depois que me fiz no santo, nada falta, tenho tudo. Oxalá, meu pai, oxalá, meu pai, quem é seu filho de fé, balanceia, mas não cai. Oxalá, meu pai, oxalá, meu pai, quem é seu filho de fé, balanceia, mas não cai. Tomei meus banhos de ervas, mandei vencer minha guia, tomei bênção ao pai da cedo, meu axé veio da Bahia. Oxalá, meu pai, oxalá, meu pai, quem é seu filho de fé, balanceia, mas não cai. Oxalá, meu pai, oxalá, meu pai, quem é seu filho de fé, balanceia, mas não cai. Antes não acreditava, apanhei por ser cabeçudo. Depois que me fiz um santo, nada falta, tenho tudo. Oxalá, meu pai, oxalá, meu pai, quem é seu filho de fé, balanceia, mas não cai. Oxalá, meu pai, oxalá, meu pai, quem é seu filho de fé, balanceia, mas não cai. Tome meus banhos de ervas, mandei vencer minha guia, tomei vento ao pai danqueiro, meu axé veio da Bahia. Oxalá, meu pai, oxalá, meu pai, quem é seu filho de fé?